irá usar da palavra a senhora Presidente do Conselho de Administração da Polis Litoral Rio de Aveiro, Celina Ramos de Carvalho. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente, a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, o Sr. Secretário de Estado das Pescas, o caríssimo Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, o excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara de Vagos, o Sr. Presidente da Câmara de Mira, o Sr. Presidente da Câmara de Ílhavo, restantes autarcas ausentes, caros colegas do Conselho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro, excelentíssimo Sr. Demais entidades, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigada pela vossa presença nesta, que é a nossa última sessão de um conjunto de inaugurações que fizemos ao longo do dia de várias obras promovidas pela Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro. Esta sociedade constitui um exemplo de uma parceria eficaz e benéfica entre o Ministério do Ambiente e as autarquias da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que se comprometeram de uma forma partilhada e participada a planear e implementar ações que resultassem num litoral e numa ria ambientalmente preservados, economicamente dinâmicos e de múltiplas vivências. Esta intervenção assinala o culminar de um dos principais objetivos da missão da Polis Litoral Ria de Aveiro, a concretização de uma obra emblemática de proteção costeira, recorrendo a modernas técnicas de engenharia, requalificando e solidificando uma extensa zona dunar e aproveitando na sua execução as sinergias de várias entidades envolvidas, a saber, autarquias, Porto de Aveiro e Sociedade Polis. Estendendo-se ao longo dos concelhos de Ílhavo, Vagos e Mira, com um comprimento de 15 km, esta obra contribui inegavelmente para a proteção do litoral, assegurando a sua estabilidade biofísica, mitigando situações de risco de erosão e cheias e, como tal, protegendo pessoas e bens. Em termos gerais, a intervenção consistiu no reforço do cordão dunar, recorrendo à transposição de sedimentos do canal de Mira, depositados segundo um traçado paralelo ou previsto para a linha de costa, bem como na recuperação e renaturalização do sistema dunar, com recurso a soluções de engenharia biológica, nomeadamente a instalação de regeneradores dunares ou paliçadas, eliminação de espécies exóticas invasoras e replantação com vegetação autóctone, numa perspectiva de garantir a sua sustentabilidade económica, ambiental e social. Foram investidos nesta obra 4,7 milhões de euros, cofinanciados em 70% pelo Programa Operacional de Valorização do Território, 15% pelo Porto de Aveiro e os restantes 15% pela Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, demonstrando que se conseguem melhores resultados e mais duradouros com o envolvimento empenhado de várias entidades. Haja mais bons exemplos como este e estou certa que conseguiremos um país melhor e mais capacitado para enfrentar os desafios crescentes de preservação de um litoral cada vez mais fustigado pelas tempestades que nos obrigam a encontrar as melhores e mais sustentadas soluções para a salvaguarda de quem sofre as consequências destes fenómenos. Aproveito este momento para agradecer a todos os envolvidos nesta obra, que mobilizou extensas equipas que deram o seu melhor para a sua construção. Projetistas, empreiteiros, fiscalização, técnicos municipais e técnicos da Polis Litoral Ria de Aveiro, dirigindo a estes últimos uma palavra de especial agradecimento. Para terminar, gostaria de partilhar o meu sentimento de missão cumprida, muito em particular com a conclusão desta obra. Não foi em vão o nosso esforço, não foi em vão as dificuldades que tivemos que superar, não foi em vão o nosso empenho na execução das várias obras que a Polis Litoral da Ria de Aveiro levou a cabo. Esta sociedade deixa um legado de ações, desde as pequenas intervenções às grandes operações, que dão mais e melhor qualidade de vida aos que aqui vivem e trabalham. Merecem-na. Muito obrigada pela vossa atenção. Irá usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Soares de Almeida. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Engenheira Celina, Presidente da Polis, Sr. Presidente da CIRA, todos, boa tarde, Srs. Jornalistas. Já tive a oportunidade de fazer uma intervenção na Praia de Mira sobre a obra que foi inaugurada também na Praia de Mira, e aqui deixar uma palavra para esta obra que estamos aqui, que vamos aqui também assinar o protocolo. Nos dias que correm e os dois últimos invernos trouxeram-nos intempéries e o mar trouxe-nos alguns problemas. Esta obra demonstrou eficácia e demonstrou ser de vital importância. Nós, atualmente, temos que olhar para a proteção da orla costeira, para a proteção da nossa costa, como um dos principais problemas. Nós, autarcas destes territórios do litoral, é uma das nossas maiores preocupações, porque o avanço do mar, como podem imaginar, pode criar diversos problemas. Portanto, penso que no futuro, e a Sociedade Polis teve esse papel, e deixar aqui também esse papel de agradecimento, na reposição do cordão do NAR, nas obras que nos beneficiam e que nos protegem da erosão costeira, teve um papel bastante importante. Daí, deixar aqui também o meu agradecimento à Sociedade Polis da Ria de Aveiro e também para o futuro podermos continuar a olhar para estas obras e vermos estes investimentos como prioritários, porque põe em causa não só o ambiente, mas põe em causa também as nossas populações e as populações dos nossos territórios. Portanto, deixar aqui este alerta para estes investimentos no futuro. Muito obrigado. Irá usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, Fernando Cassoilo. Bom, na pessoa do Sr. Ministro, cumprimento toda a mesa, enfim, para ganharmos tempo, e cumprimentar os presentes e, obviamente, a comunicação social. Uma boa tarde a todos. Logicamente, estamos aqui hoje para assinalar um momento bom, um momento solidário, até direi, e Ilhavo, de facto, foi solidário com todos os nossos municípios vizinhos, porque hoje existe em cada um destes municípios um pouco de Ilhavo, que, obviamente, toda a areia que foi transportada para o nosso reforço do cordão do NAR, obviamente, que é um pedaço de Ilhavo. Digamos, é um ato solidário, obviamente, que temos e que, logicamente, quero assinalar aqui que podem sempre contar, obviamente, com Ilhavo. E, portanto, queria também dar uma nota que, de facto, esta obra é uma obra que direi necessária e diria até que tem que ser permanente. Sabemos que todos os anos temos sempre a erosão costeira à nossa volta, temos, de facto, um problema de alterações climáticas que temos e o Estado, no fundo, tem que olhar para esta situação de uma forma bem diferente do que aquela que tem olhado nos últimos anos. Eu diria até, Sr. Ministro, que a defesa da costa deve ser um desígnio nacional. Deve ser um desígnio nacional. Nós temos que perceber e entender que é nesta faixa litoral que está, digamos, grande parte da riqueza nacional, grande parte da população vive aqui e, enfim, todos nós sentimos que o turismo é uma coisa que tem crescido imensamente e, portanto, todos nós gostamos muito do sol, todos nós gostamos muito da praia, mas temos essencialmente que as preservar, temos essencialmente que as manter. Há necessidade absoluta de haver um tratamento em toda a defesa da costa de uma forma integrada, de uma forma organizada, para evitar aquilo que temos vivido sempre no passado, de remendos atrás de remendos, soluções que aparecem, que se resolve ou atenua-se, diria até, num determinado ponto, mas seguramente vai prejudicar o outro, eventualmente a sul. E, portanto, é necessário que o Governo olhe para isto desta forma, para a costa, especialmente nesta costa nossa aqui, na costa da região de Aveiro, que sabemos que é uma costa frágil, é uma costa que tem que ser defendida. Sabemos que existe apenas este cordão do NAR e todos temos consciência, se houver um azar, enfim, é toda a Ria de Aveiro que sofre com essa situação e, portanto, tem que olhar para esta costa de uma forma diferente, com uma perspectiva que temos que garantir todo este cordão. E, portanto, Ilhavo seguramente tem sofrido muito relativamente a esta matéria, noutros tempos, na Costa Nova, em que hoje já temos os nossos esporões a desmoronar, em que tem havido falta de manutenção nos próprios esporões, em que tivemos uma situação lógica de reforços do areal da Praia da Barra e, obviamente, em boa hora foi feita porque, enfim, salvou-nos a praia, diria até. E, portanto, obviamente que o Porto de Aveiro tem que ser um parceiro nesta matéria. Entendemos que a questão do Porto é bem-vinda, nós queremos e desejamos o Porto, mas logicamente que ele também tem que ser parceiro nas soluções da nossa costa, na defesa da nossa costa, porque obviamente também sentimos que porventura muitas das mazelas que temos aqui sobre o lado sul, obviamente que é na Costa Nova e depois toda a zona da Vagueira e Tocha, Mira, por aí fora, que tem algumas consequências, enfim, dos molhos que sentimos. E eu sou daquele tempo que na Barra o areal tinha, enfim, 200 ou 300 metros, já nem sei, e portanto, desde 2008 para cá, erosão atrás de erosão, tem levado a areia e, obviamente, que hoje é uma praia que, enfim, não tem o areal que o teve no passado. E, portanto, é necessário que nós todos olhemos para esta costa. E, portanto, queria hoje, porque, enfim, estamos aqui a referenciar e a marcar um trabalho que foi feito, um trabalho que, obviamente, que a Polis tem sido um bom parceiro nestas matérias com os municípios, ou os municípios com a Polis, conforme queiramos entender, e, portanto, também que temos a Polis em fim de vida, chamar-lhe-emos assim, também quero realçar aqui todo o trabalho que foi feito ao longo destes anos, quer na questão da defesa da costa e neste reforço do cordão dunar, quer todos os trabalhos que foram feitos na defesa das margens, nomeadamente no município de Ilha, obviamente, e é aqui que me referencio, desde o caminho do Praião, desde todo este troço da Vagueira à Costa Nova, desde a questão da recuperação de alguns cais, enfim, todo um trabalho de parceria entre a Polis e a Câmara Municipal, que seguramente também foi refletido noutros municípios e, portanto, que foi um trabalho excelente, que, em fim de vida, queria aqui dar nota disso e, portanto, esperamos todos que o próximo futuro seja um futuro risonho para todos nós e que todo este pedaço de território seja olhado de forma diferente, em que nós, municípios, que o conhecemos bem, estamos, obviamente, bem disponíveis para que a gestão de tudo isto seja feita connosco, município, logicamente. E, portanto, meus caros amigos, não me querendo alongar mais, quero obviamente, congratular mais uma vez por este dia e podem contar, logicamente, sempre com o ato solidário do município de Ilha, porque, enfim, temos lá uns milhões, uns largos milhões de areal ou de areia que precisamos que os tirem e, portanto, continuamos solidários com isso mesmo. Obrigado a todos e um beijo. Irá usar da palavra o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Paulo Sousa. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente, Engenheiro João Pedro Matos Fernandes. Excelentíssima Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Dra. Célia Ramos. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado das Pescas, Dr. José Abolinário. Excelentíssima Sra. Presidente da Polis Litoral da Ria de Aveiro, Engenheira Celina Carvalho. Caro Presidente da nossa querida Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Engenheiro Ribau Esteves. Caros colegas, presidentes de Câmara aqui presentes, portanto, colegas até ao dia, até a quarta-feira, portanto, ok? Caros vereadores, caro presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, e em si cumprimento todos os representantes das freguesias, caras e caros deputados municipais, caras e caros convidados. Antes de mais, Sr. Ministro, transmite do nosso Presidente os melhores cumprimentos e um pedido de desculpa por não estar presente hoje aqui connosco. De facto, o Presidente está ausente na China, numa viagem para a qual foi convidado pela Embaixada Chinesa em Portugal. Saiba, Sr. Ministro, que o município de Vagos é o primeiro município do país que tem um investimento industrial chinês. E depois desta viagem, esperamos que outros venham e que se abram também canais para as empresas portuguesas exportarem para um país que é um gigante. Em segundo lugar, uma palavra para a obra que hoje inauguramos. Uma obra importantíssima, Sr. Ministro, que nos permitiu aumentar a resiliência da nossa costa, que vai de Mira até à Costa Nova. Gostava de deixar uma palavra a todas as pessoas e entidades que contribuíram para a conclusão com sucesso desta empreitada. E gostaria de deixar um especial agradecimento à engenheira Celina e a toda a administração da Polis. De facto, hoje necessitamos muito, nesta zona em particular e noutras, como é o caso de Ovar, de apostar em obras que nos permitam adaptar às alterações climáticas. Estamos a poucos metros do local onde o mar se uniu à ria em 2012. O facto é que nos anos seguintes, à conclusão desta obra, a nossa costa não foi afetada, sinal claro do sucesso da intervenção. Esta foi para nós uma obra que se revestiu de uma enorme importância. Ainda mais para quando foi possível acrescentar a estas obras de adaptação às alterações climáticas uma outra obra feita em parceria com a APA, a segunda fase da obra aderente da praia, da defesa aderente da Praia da Vagueira, que permite às pessoas usufruírem de um espaço deslumbrante, como são as nossas praias. Mas, Sr. Ministro, Vagos e os municípios da região não se limitam a fazer obras de adaptação às alterações climáticas. Juntos, temos levado a cabo projetos no âmbito das medidas de mitigação, sendo, nesta altura, o município de Vagos, tal como outros municípios, membros do Mayors Adapt e do Pacto de Autarcas. Como vê, já nos comprometemos nestes territórios com metas ambiciosas na redução de emissões de CO2. Porém, Sr. Ministro, duas preocupações têm assolado o nosso espírito nos últimos tempos. Por um lado, porque achamos que devem ser tomadas medidas mais capazes na defesa do nosso território perante o avanço do mar. Os shots de areia são uma excelente medida, mas necessitam de ser complementados com obras de engenharia mais pesada. Por outro lado, estamos preocupados com a eventual redução de 50 milhões de euros nas verbas dedicadas a esta temática. Julgamos, pois, que o mar é um excelente aliado, mas precisamos de nos proteger dele, como se de uma matéria de defesa nacional se tratasse. O terceiro e último aspecto que quero mencionar tem a ver com a nossa sociedade polis. Um verdadeiro exemplo de trabalho e de boa liderança através do seu Conselho de Administração. Porém, o impasse em que nos encontramos e a necessidade profunda de intervenções neste território único que é a Ria de Aveiro mereciam, por parte do Governo, uma decisão acerca da continuidade desta ou de outra estrutura semelhante. Este modelo, Sr. Ministro, mostrou-se perfeito e serviu os interesses do cidadão e de todo o ecossistema. Porém, se não tomarmos medidas urgentes para o desassoreamento da nossa ria, o futuro não poderá ser risonho. Aproveito para lhe transmitir mais uma vez os agradecimentos profundos do Presidente da Câmara Municipal por esta sua visita. Foi um gosto por nós tê-lo cá, e continuamos a ter, e esperamos que muito em breve possa voltar para inaugurar mais obras importantes como esta e para o município e para a região. Muito obrigado a todos. Irá usar da palavra o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e Vogal do Conselho de Administração da Polis Litoral Rio de Aveiro. Muito obrigado a todos. Sr. Ministro, Excelências, Sra. Secretária de Estado do Ordenamento e da Conservação, Sra. Secretária de Estado das Pescas, querida Presidente do nosso Polis, queridos colegas, queridas vereadoras, senhores e meus senhores, quatro palavras que gostava de partilhar convosco neste momento, a primeira das quais, respeitando a nossa obra do reforço do cordão donar. E, de facto, sendo em termos financeiros de obra executada, a obra de maior envergadura de todas as que já executámos, e se incluirmos a que nos falta executar, esta mantém essa posição, a verdade é que ela também tem uma importância particular. E a primeira importância é de percebermos que esta ria tem uma função costeira particularmente relevante e quando se aborda a costa aveirense, A costa aveirense não se restringe à restinga de areia que faz a relação da terra com o mar, ela integra em absoluta e plena condição a totalidade da Ria de Aveiro. Este exercício de transpor sedimentos que o mar, o jogo das marés e o jogo dos nossos rios que aportam água doce à laguna, trouxeram, acumularam sedimentos na ria, este exercício de transpor sedimentos para o cordão do Nar é um exercício básico da manutenção desta boa relação entre a laguna e o mar, que tem na restinga toda ela, sabendo que a restinga mais delicada é esta que tem no topo norte o município de Ilha Vieira Praia da Barra e no topo sul o município de Mira, a nossa restinga a norte de São Jacinto até Olvar é mais gordinha, tem menos problemas, muito menos problemas de consistência e de persistência, mas este é um bom exemplo daquilo que temos que fazer. Mas, nesta obra, mobilizámos uma entidade que, em regra, o país, nas matérias ambientais, teve sempre dificuldade em mobilizar, a Autoridade Portuária. E assim como esta ria se deu de si para que hoje tivéssemos um Porto de Aveiro com condição, a esmagadora maioria destes dragados, deste milhão de metros cúbicos que aqui está, veio da retirada de dragados para a construção da dracena de manobra do terminal norte do Porto de Aveiro, onde são manobradas aí 90% das cargas do nosso porto, e nós conseguimos, com esta operação do Polis, que se percebesse, com um bom exemplo praticado, que este exercício é um exercício de todos, e os portos, que ainda por cima são empresas tão absolutamente públicas quanto a nossa Polis Litoral Ria de Aveiro, têm um papel importante e insubstituível nesta operação, como todos os outros. E, portanto, eu quero saudar esta obra pela sua importância, querendo dar um lugar muito especial aos nossos cidadãos, proprietários e ou utilizadores, vou deixar de lado a matéria da titularidade de certas áreas do território, mas os nossos concidadãos, proprietários e ou utilizadores de parcelas de terreno, nomeadamente aquelas que têm competência e prática agrícola, nomeadamente as que existem entre o povoado da Praia da Vagueira e o povoado da Costa Nova, souberam também ser parte deste processo e devemos a eles dar-lhes agradecimento. Independentemente daquela grande discussão que o país nunca acabou, que é de quem são certas parcelas do território, eventualmente é importante acabar com essa dúvida, mas é bem mais importante que todos os agentes se mobilizem para fazer coisas que são importantes para todos. E esta coisa, esta obra que hoje festejamos, tem também dos nossos concidadãos proprietários e ou utilizadores desta área um contributo muito importante que eu quero ter aqui uma palavra de agradecimento muito especial. Uma segunda palavra para, nesta nota de ensaio, de encerramento da atividade do nosso Polis, seguramente hoje é um último grande dia em termos de inaugurações, temos muito trabalho para fazer, mas, enfim, vamos arrumando dossiês, e hoje arrumamos bastantes, e eu quero deixar uma palavra a toda a gente que contribuiu para esta grande operação. Os nossos projetistas, os nossos empreiteiros, todos os técnicos municipais do Ministério do Ambiente, toda a gente que deu contributo para esta operação se poder desenvolver. Mas queria deixar duas palavras muito especiais. Uma à Porquespo, defunta, já neste processo, desde o passado dia 31 de março, de que nós sempre, enfim, dissemos coisas boas e nobres, mas às vezes, de vez em quando, também dissemos coisas não boas e não nobres. Mas quero, em nome da verdade, da história deste processo, agradecer a todos os técnicos da Parque Expo, toda a dedicação, toda a excelência que deram a este processo, eles que muito mais, muitas vezes, vestiram muito mais a camisa da Ria de Aveiro do que a camisa da Parque Expo. Souberam ser parte desta equipa, deste processo, e eu quero deixá-los com uma saudação muito, muito especial e muito calorosa. E à nossa alma mater, todas as histórias têm alguém que está na gênese, alguém que zela pela sua qualidade, pela sua execução, alguém que ajuda os governos quando mudam a não fazerem muitas asneiras. Como sabemos, A mudança de governo num país como Portugal é um ato que devia ser alvo de avaliação de impacto ambiental, porque muitas vezes tem atos particularmente delicados e, neste processo, a nossa alma mater, que continua connosco, teve sempre uma presença fundamental, uma ligação a todo o histórico de concepção desta parceria, que foi muito profundo e muito intenso, e eu queria deixar uma palavra muito especial à Cândida Pestana por todo o seu trabalho da concepção até esta fase final de execução da nossa operação. À Cândida, uma palavra muito especial, um beijinho muito especial por toda essa intensidade, por todo esse bom empenho, sabendo que, obviamente, hoje é uma pessoa com muito mais qualidade do que era antes, porque aproveitou integrar em si este património da cidadania da Ria de Aveiro, que é qualificador de qualquer cidadão. Em terceiro lugar, eu queria deixar uma nota em relação ao reforço institucional. Esta obra deste reforço de cordão donar, estas obras, os estudos, as discussões que tivemos ao longo de todo este tempo, reforçaram as instituições que, de alguma forma, são parte deste processo de qualificação e de valorização da nossa Ria de Aveiro. De facto, institucionalmente, entidades da administração central, da administração local, crescemos todos, uns com os outros. Aprendemos a perceber que a nossa posição é muito importante, mas que a nossa posição, quando é enriquecida com a posição do outro, é uma posição mais qualificada e mais relevante. Soubemos fazer muitas discussões, soubemos tomar muitas decisões, soubemos zangar em momentos de grande importância, sabendo que esses momentos foram incentivos, foram contributos para tomarmos decisões importantes para a execução do compromisso que assinámos e para a qualificação do nosso território. Seguramente que estamos todos mais capacitados e aprendemos que a cooperação institucional é algo de muito básico, de muito elementar, não é exatamente uma grande tradição lusitana, mas é uma necessidade de um país onde os recursos não abundam e, portanto, a otimização dos recursos é uma exigência de todos nós e a cooperação institucional é uma peça fundamental para que nós possamos rentabilizar todos os recursos que temos. E é por isso que a minha quarta e última nota é em relação ao futuro. Este futuro que, obviamente, tem que aprender, tem que ganhar condição, tem que levar para si este passado que fomos construindo neste tempo, este contributo de qualificação e de valorização, porque ele não é obra acabada. Ele é contributo de qualificação e evolução para um patamar superior que atingimos, sabendo que temos que continuar permanentemente este trabalho, esta tarefa, nesta relação delicada, muito importante, que temos entre os valores da natureza, o território e a ação do homem. Queremos continuar cá a viver. Há pouco ouvi o Sr. Ministro, com a clareza que lhe conhecemos, de deixar essa nota sobre a importância da presença do homem nesta faixa do território e o absurdo das estratégias absurdas de vamos embora daqui que a natureza fica com o território para a natureza é tão absurdo como o homem sem território e, portanto, é na conjugação dos fatores que está seguramente aquilo que interessa aos valores da natureza e ao homem, elemento central e principal do ecossistema onde queremos continuar a viver e onde queremos continuar a entregar as melhores condições de que somos capazes para os tais fatores da natureza que tornam a nossa vida mais competente e com a possibilidade de acedermos a patamares de felicidade mais elevados. É por isso que ao anterior governo, ao atual governo, ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado, com quem já tivemos vastas horas de discussão e de conversa sobre estas matérias, quero reiterar aqui todo o empenho, toda a disponibilidade da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro em continuar a ser parte deste processo, com o modelo que, obviamente, o Governo decidiu que é quem de direito o tem que fazer e, obviamente, já demos contributos para essa discussão e estamos, obviamente, disponíveis para continuarmos esse processo, sabendo que aprendemos que somos importantes no processo e que esta nossa importância tem que ser utilizada para prosseguirmos este trabalho de qualidade, de crescimento, de que todos temos, obviamente, a opção tomada e isso não é preciso fazer discussões. E, portanto, aquilo que fizemos agora de sermos sócios na nossa empresa Polis Litoral Ria de Aveiro, com o nosso sócio maioritário. É bom ser sócio minoritário para certas coisas, nomeadamente para as questões do financiamento, é bom, e portanto gostámos de ser minoritários, mas ficou claro que é maioritária a importância de um conhecimento mais profundo do território, é maioritária a importância de pormos ao lado da inteligência, ao lado do estudo, em cima de toda a racionalidade que foi preciso para todos estes processos, o coração, a estima, o amor pelo território que se tem, pela ligação de nascença, pelas partilhas de vida, nomeadamente nos períodos da vida onde as relações são mais intensas. E, portanto, que as apostas do futuro para darmos continuidade à qualificação e à avaliação deste território sejam boas. Temos pressa, obviamente, infelizmente, o governo anterior partiu sem tomar decisões sobre esta matéria, o que nós publicamente lamentámos e protestámos com toda a clareza e, portanto, este governo, embora com a sua pouca idade, tem esse ónus em cima de si, urge há muito tempo tomar decisões sobre a continuidade desta operação, ajeitar os fundos comunitários do POCUR que estão mal ajeitados para afetar recursos financeiros relevantes para esta tipologia de operações e para que nós, de facto, possamos dar coerência àquilo que fizemos, dar futuro aos investimentos que já fizemos, sabendo que em estudos e projetos já investimos, estão prontos projetos e estudos onde já investimos mais de 2 milhões de euros prontinhos a passarem a obra ou quase prontinhos no que respeita à operação de transposição de sedimentos e, obviamente, nós que somos um país e seremos sempre de parque de recursos, temos a obrigação de rentabilizar os recursos que já utilizámos e estes já estão utilizados. Quero, pois, deixar essa palavra de compromisso com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado, sabendo que queremos continuar a pescar no nosso território. E, por isso, a presença do Sr. Secretário de Estado das Pescas, o acesso ao Mar 2020 é sempre de grande importância, porque uma sociedade que pesca bem é uma sociedade que percebe a relação mais profunda com os valores da natureza e, portanto, o Sr. Secretário de Estado, profundo conhecedor das competências e das capacidades piscícolas da Ria de Aveiro, vai seguramente continuar a ser parte dos processos de que já é parte há muitos anos, na certeza absoluta de que essa atividade tradicional nós queremos-la presente e bem misturada com as operações inovadoras que este território tem e vai continuar a ter capacidade de ter. Sr. Ministro, Senhora e Sr. Secretário de Estado, que o desempenho do nosso governo seja bom, com qualidade e com sucesso a bem de todos nós e do nosso querido país e que nesse desempenho, para que ele tenha de facto qualidade, haja sempre um espaço de cuidado, de atenção e de relevante investimento para a nossa querida Ria de Aveiro. Muito obrigado. Irá usar da palavra Sua Excelência o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Muito boa tarde a todos. Já tive a oportunidade de cumprimentar cada um de vós, por isso cumprimento particularmente o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos. Não tinha ainda tido essa oportunidade, muito agradeço. E não posso deixar de, percebendo bem a metáfora do Sr. Presidente da CIDA, de dizer que ainda bem que a democracia não está sujeita à avaliação de impacto ambiental. Mal fora que em sede RECAP se alterassem as maiorias que o povo quer que se construam. E, portanto, seria, repito, percebo a metáfora de Vossa Excelência, mas não consigo acompanhar, Sendo que o acompanho e vos acompanho em muitas outras coisas que aqui foram ditas, eu vou mesmo ler o meu discurso, estas são as praias da minha juventude e eu tenho receio de falar sem ler, de poder ser inconveniente e, portanto, manter-se ao princípio clássico do what happens in Costa Nova stays in Costa Nova e, portanto, eu vou então ao meu discurso. E começo naturalmente por destacar o gosto que tenho de estar aqui, não posso deixar de cumprimentar todos por aquilo que vi, por aquilo que foi feito, pelos muitos intervenientes que participaram neste conjunto de intervenções, e primeiro pensando nelas e depois executando-as. Muito obrigado a todos por tudo aquilo que fizeram. O Acordo de Paris, marca o fim da utilização dos combustíveis fósseis e recomenda a adoção efetiva de medidas de mitigação, como já aqui foi falado, e de adaptação tendentes à redução da emissão dos gases com efeito de estufa. O litoral português é, em toda a Europa, uma das zonas que mais sente e sentirá os efeitos das alterações do clima. Temos que nos adaptar, e adaptar quer dizer saber viver com, temos que nos adaptar à subida do nível médio das águas do mar e à ocorrência de fenómenos climáticos extremos. O estado a que chegamos, no mundo, não necessariamente em Portugal, já não nos permite apenas acreditar que será só com apostas em medidas de mitigação mais exigentes que conseguiremos combater as alterações climáticas. O Ministério do Ambiente está comprometido durante a atual legislatura em dar particular relevância às políticas de prevenção, proteção e adaptação dos territórios, nomeadamente através de intervenções integradas na proteção do litoral, tal como, aliás, está estabelecido no programa do Governo. É verdade que, dos 200 milhões de euros que o POCUR atribuía tentativamente ao litoral, neste momento, esses 200 milhões são 150. Por uma razão simples, não tivemos vontade nenhuma de tirar coisíssima nenhuma. Aquilo com que nós nos confrontámos foi com a existência também de uma linha de intervenção para as zonas inundáveis, onde o valor que lá estava inscrito ainda é mais fácil de fixar e de recordar que estes 200 milhões de euros. Eram 0 euros. Não me enganei. 0 euros. E por isso, aquilo que, sabendo nós que quando se fala de adaptações climáticas, estamos certamente a falar da costa, mas estamos também a falar da necessidade de termos formas, e algumas bem próximas daqui, com exemplos muito vivos, próximos deste território onde estamos, temos, repito, que nos sermos capazes de intervir nas zonas inundáveis e, por isso, fizemos esta alocação de princípio, de 50 milhões de euros a esta outra parcela do território, que não é litoral, mas que uma política global para os recursos hídricos obriga a que assim fosse. Repito, tudo está dependente daquela que for a capacidade de cada um dos players de poder promover candidaturas e executar. Agora não podíamos era deixar em branco, deixar a zero o resto do território que também tem necessidades de adaptação climática. Mas, voltando ao litoral, está manifestamente em causa a proteção da nossa linha de costa, do território nacional, antecipando riscos e cenários já cientificamente comprovados que decorrem das alterações climáticas e em foco a redução dos processos de erosão costeira. Assim, e para além da reparação pontual de uma ou outra estrutura de defesa costeira, direi que as palavras-chave das ações a levar a cabo, e muito em linha com muitas daquelas que já vimos, são repor, reabilitar, reequilibrar e reforçar os sistemas costeiros naturais, as praias e as arribas, a dinâmica sedimentar, as lagoas costeiras, e aqui uma vez mais uma palavra para a Barrinha de Mira, as embocaduras. Dito de outra forma, o paradigma da construção de obras de arte hidráulica marítima pesadas do século XX perpendiculares à costa não será, de facto, dominante. Por outro lado, nos últimos anos foi realizado um trabalho muito meritório de valorização de espaços balneares, zonas urbanas, execução de ecovias pedonais e cicláveis, de requalificação de pequenos portinhos de pesca, da criação de áreas de lazer, de apoio aos desportos náuticos, valorizando clarissimamente o que é o nosso litoral. E aqui, também neste tipo de obras, há um contributo relevantíssimo das sociedades polis-litoral, que, como sabem, não abrange o território, não abrange todo o litoral português, com autonomia própria, numa parceria que envolveu a Administração Central, os serviços desconcentrados do Ministério do Ambiente e as autarquias locais. E sem dúvida que os projetos que hoje tive a honra de poder inaugurar, em nada tendo contribuído para eles, são de facto um excelente exemplo daquilo que acabei de dizer. Tratam-se de um conjunto de obras de proteção e valorização realizadas, neste caso, pela Sociedade Polis Litoral da Ria de Aveiro, a que só aquelas que vimos hoje ascendem a um investimento de 6 milhões de euros, 6 milhões de euros que correspondem a um investimento global de 25 milhões de euros conduzido por esta empresa. O prolongamento das polis por mais um ano, até dezembro deste mesmo ano, 2016, foi logo uma das primeiras medidas do Ministério do Ambiente e comporta uma razão de caráter muito operacional, mantendo as condições de execução de um conjunto de iniciativas que as intervenções tinham ainda em curso e têm em curso, ou então com elevado nível de maturidade, e uma outra da natureza política fundada na ausência de uma alternativa, como aliás o Sr. Presidente da CIRA também o já descreveu e eu não vou insistir. No caso da Polis de Aveiro, estão em causa ou em curso projetos como o desassoreamento da Barrinha dos Buris, dos municípios de Ovar e Espinho, o Montaque, cujo investimento ascende ou é superior a 5 milhões de euros. Estima-se que, até ao final do mês de abril, a obra possa de facto ser executada. O projeto de transposição de sedimentos para a otimização do equilíbrio hidrodinâmico da Ria da Aveira e desassoreamento da Barrinha dos Buris, que envolve o conjunto de municípios em torno da Ria, está em fase de AIA, a emissão da DIA está prevista para a próxima semana e, a partir da emissão da DIA, os projetos de execução e o recap que se lhe segue, serão desenvolvidos de forma autónoma, sendo expectável que o projeto de desassoreamento da Barrinha de Mira seja iniciado em primeiro lugar, porque este claramente está enquadrado por aquilo que é a capacidade do POCUR de poder financiar projetos deste tipo. O projeto de desassoreamento da Ria de Aveiro, muito mais abrangente, mais complexo, maior, com outros prazos, implica um investimento de 19 milhões de euros, investimento esse que só é possível através do apoio de fundos comunitários. Estão em causa operações de dragagem de fundos, a deposição dos materiais dragados, e estamos em crer que devem ser privilegiadas, como também já foi aqui bem referido por alguns dos autarcas que me antecederam, as deposições no reforço do cordão dunar, a colocação no mar, em praia imersa ou na deriva litoral. Desta feita, tendemos a considerar que esta obra contribuirá também para a defesa e proteção costeira. E isto não é uma frase para me convencer a mim próprio e para convencer Bruxelas. É rigorosamente verdadeiro, estamos mesmo convencidos que assim será, e deixo aqui o meu compromisso para que seja avaliado, repito, seja avaliado o seu enquadramento das intervenções do POCUR para efeitos de cofinanciamento. Nós encontramos um conjunto de situações com que não concordamos no POCUR. Isto não comporta crítica nenhuma. De facto, há mudanças e, portanto, há um outro olhar esse, que o próprio tempo simplesmente às vezes traz, havendo uma mudança de governo, é mais normal que isso aconteça. E daqui resulta a necessidade de termos que fazer uma reprogramação do POCUR. Isto, os teus autarcas entendem muito bem o que eu quero dizer quando existe, por exemplo, um instrumento financeiro que previa dedicar 211 milhões de euros ao ciclo urbano da água, não encontrando eu forma de as autarquias poderem, de facto, utilizar este dinheiro e vir a gastá-lo desta forma, enquanto instrumento financeiro esse que nem sequer, da forma como está desenhado, está associado aos ganhos que uma autarquia pode ter com o investimento. Explico de forma muito simples. Como está desenhado no POCU, se uma autarquia investir 10 milhões de euros para que a sua água não faturada, a água que se perde nas condutas, passe de 30% para 25%, eu até acho razoável que se possa pedir à autarquia que pague um bocadinho daquilo que ganha, entre estes 30% e estes 25%, mas não, que lá está, é que pague os 10 milhões de euros que investiu. E por isso há de facto um conjunto de coisas que têm que ser mudadas no POCUR, repito, os que me conhecem sabem que o meu estilo não é nada dizer mal a ninguém, mas não nos revemos nelas e temos que as mudar. Essas mudanças não se fazem com um estalar de dedos, estão a ser estabilizadas e acreditamos que em breve conseguiremos mandar, em breve, nunca é um em breve de para o mês que vem, mas é um em breve seguramente antes de irmos para férias grandes, aqueles que as tiverem, desejo-as, antes de irmos para férias, podermos de facto enviar o documento para Bruxelas, para a sua reprogramação e tudo faremos. Este é um compromisso que assumo, não por estar aqui hoje, pois porque não tenho a mais pequena dúvida da relevância que tem este projeto de assoreamento da Ria de Aveiro, tudo faremos para que ele possa ser enquadrado nesta reprogramação. Não deixo aqui, em primeira mão, de dar nota que as políticas de prevenção e adaptação dos territórios irão evoluir para um modelo organizativo que valorize o exercício de funções públicas, isto é, que valorize a nossa administração, que, em minha opinião, foi muito desvalorizada nos últimos anos, e mentiria se dissesse que essa desvalorização teve apenas a ver com o corte de salários. Não, foi mais do que isso. Isso não é irrelevante, mas foi mais do que isso. Com menores encargos de gestão, que incorpore naturalmente a inovação, o conhecimento que temos, as competências técnicas e que assuma o princípio da subsidiariedade como orientador para as nossas intervenções. A prevenção de situações de risco, a conservação da natureza e da biodiversidade, a gestão a médio e longo prazo que tenha em conta o princípio da precaução e as necessidades das gerações futuras, a tomada de opções estratégicas exige uma visão global, integrada, uma perspectiva que abranja o todo nacional, mesmo para além das fronteiras com Espanha, e que reclama uma visão unificadora. Numa frase, o litoral tem uma natureza estratégica, impondo a intervenção do Estado numa lógica de gestão integrada, adaptativa e colaborativa. Sim, Sr. Presidente da Câmara de Ilhavo, é uma causa nacional e entendemo-la como uma causa nacional. E, como causa nacional, destacam sobretudo nesta dimensão do país as funções interinstitucional de planeamento, repito, de planeamento, a coordenação nacional das intervenções, a monitorização da zona costeira, a avaliação dos resultados, a execução de projetos pilotos inovadores. Os SOTs são um belíssimo exemplo. 1 milhão de metros cúbicos fizeram aquilo que se vê, e ainda bem, a ideia é que cada SOT tenha 2 milhões de metros cúbicos para, de facto, possa saturar no sítio onde são colocados esses inertes, possa saturar, de facto, a linha de costa e, com essa, dessa forma, garantir que há uma maior estabilidade na sua deriva, mas é, sobretudo, a dimensão nacional estará exatamente aqui. A cooperação interinstitucional, o planeamento, os projetos particularmente relevantes do ponto de vista da dimensão de investimento. Como sabem, este Governo comprometeu-se a que o principal pilar da reforma do Estado seja a descentralização de competências. E aqui nós sentimos que é preciso devolver às administrações de região hidrográfica um conjunto de competências operacionais que nos últimos anos se perderam. Prosseguindo este princípio da subsidiariedade, o modelo de governação reforçará as funções da APA central na dimensão de planeamento e coordenação e monitorização, ao mesmo tempo que atribuirá mais competências de cariz operacional às ARHs e identificará funções passíveis de descentralização mediante contratos interadministrativos com entidades intermunicipais. Em cada ano, o compromisso fica feito. Coordenado pela IAPA e por cada uma das ARHs, faremos aquele que é o plano de ação para o ano seguinte, sendo certo que algumas ações são plurianuais. Eu, quando olho, eu tive o gosto de participar numa estratégia do litoral por volta de 1996-1997, quando trabalhava com a ministra Elisa Ferreira. E conheço, naturalmente, a estratégia para o litoral, que existe, aliás, muito bem feita um bom par de anos depois. E aquilo que nós sentimos é que não temos muito a acrescentar do ponto de vista da estratégia. O diagnóstico está muito bem feito, a questão da necessidade de adaptação às alterações climáticas já vinha muito bem identificada, hoje sabemos mais sobre ela, mas não vale a pena, e esse também é um compromisso deste Governo, de procurar alibismo, estou a fazer a lei orgânica. É, de facto, um alibi que nós nunca procuraremos e sentimos também que não vale a pena refazer uma estratégia que demoraria, com certeza, muito tempo e, confesso, acho que aquilo que acrescentaríamos na prática seria qualquer coisa, mas não justificaria o nosso empenho e, por isso, aquilo que nós queremos é, cumprindo aqueles objetivos, sermos capazes de ter um programa de ação, uma estratégia operacional para a cada ano poder ser feita e garantindo aqui, de facto, que todo o Governo se compromete com ela e que os portos são aqui um player importantíssimo e, muito mais do que os portos, devemos convergir para ter, de facto, um plano que a cada ano possa ser desenhado. Este instrumento de programação identificará, naturalmente, várias prioridades, promotores e entidades envolvidas, tem necessariamente que ser previamente consensualizado e é da maior importância que vá fazendo duas coisas. Por um lado, a garantia de que conseguimos executar estes 150 milhões de euros até 2020, vá lá 2021. Segundo, e porque me parece evidente que apesar de tudo e das preocupações que temos e temos, temos estes 150 milhões de euros de fundos comunitários, nenhum de nós poderá garantir que eles existirão para além de 2020. Eu pessoalmente estou convencido que sim, e explico porquê. Sendo as alterações climáticas e a necessidade de adaptação dos territórios um driver fortíssimo daquilo que é a política comunitária neste momento, eu direi que são a economia circular e a adaptação e a mitigação das alterações climáticas, acredito firmemente que teremos fundos comunitários para esta matéria depois de 2020. Mas não posso chorar, nem ninguém o poderá fazer, e é por isso da maior importância que nós pensemos a forma de continuar a financiar este tipo de intervenções, até porque estas intervenções, repito, uma expressão que já usei, adaptar é saber viver com, e saber viver com é a garantia de que a cada ano nós não podemos deixar de fazer estas intervenções de enchimento de praias, de recuperar dunas, de garantir que sem intervenções que descaracterizem a nossa linha de costa, somos capazes de conseguir agir progressivamente. Mas também, e acho que isto é muito importante, acreditamos que podemos adotar um paradigma progressivamente ainda mais descentralizado na gestão do litoral. Tendemos a considerar que tal deve ser operacionalizado através da instituição ou da criação de pelo menos uma ação piloto de demonstração de gestão partilhada, colaborativa, que envolva os diversos níveis da administração e do Estado, de modo a garantir a racionalidade, a coerência, a otimização de custos nas intervenções, com vista à proteção costeira, à adaptação às alterações climáticas e que possa posteriormente, não tendo grandes dúvidas que terá sucesso, ser replicada noutras parcelas da área costeira. E é aqui que, com muita vontade, quero mesmo desafiar a comunidade intermunicipal de Aveiro para encabeçar a primeira destas ações-piloto de demonstração. A CIRA tem, de facto, uma capacidade e um saber fazer neste domínio do litoral e tem também manifestado esta vontade de assumir a tarefa, e sublinho a capacidade técnica que tem e os recursos humanos que tem e técnicos para o poder fazer. A CIRA agrega 5 municípios de uma das faixas do litoral, onde os efeitos da erosão costeira mais têm feito sentir e onde poderão ser mais dramáticos, e constitui uma unidade territorial relevantíssima em torno do Baixo Vouga Lagunar. O POC, o Plano de Ordenamento da Orla, Programa de Ordenamento da Orla Costeira, está tecnicamente elaborado, a discussão pública está feita, e quero acreditar que este é mesmo o momento ideal para podermos construir esta ação piloto. Isto é, parece-me da maior relevância haver um plano esse assumido por todos, e com base nesse plano que possa então ser a comunidade intermunicipal que deve liderar a gestão deste território. E é evidente que nós gostaríamos, numa causa nacional, de não trabalhar município a município, trabalhar comunidade intermunicipal a comunidade intermunicipal. Sendo que, como sabem, a geografia é sempre muito mais inteligente que os limites administrativos. E por isso parece-me indispensável juntar o município de Mira a esta comunidade intermunicipal, se o município de Mira assim também o desejar. Repito, não estamos a falar de um contrato interadministrativo isolado com o município de Mira. Isso não nos parece bem e não irá ao encontro da nossa estratégia. Estamos a falar de um contrato interadministrativo também com o município de Mira, na certeza de que existe um outro com o Macime, e estamos ainda a alargar o nosso território. E é este desafio que acreditamos que, se for aceite, fará com que o litoral nesta zona seja bem gerido, que o litoral nesta zona continue a sua dinâmica e continue esta dinâmica de intervenção que tem tido nos últimos tempos e que se não perca, Daqui não resulta, sinceramente não resulta, e acreditando que a seguir aceitará este desafio, que este modelo se vai multiplicar país fora. Não, de todo em todo. É mesmo aqui que o queremos fazer, naturalmente que não fechamos portas a que possa surgir um outro exemplo, mas é aqui que o queremos fazer, que o queremos avaliar, que queremos continuar a aprender uns com os outros, para além daquilo que já conseguimos aprender. E a concluir, e juro que isto não é promessa nenhuma, mal fora que assim fosse, sendo esta a costa que é, do ponto de vista da espantosa energia que este mar tem, nós queremos mesmo que seja desta costa que se façam dois dos três shots que estão previstos na estratégia para o litoral. Um, na costa de Ovar, o mais a norte possível, outra nesta zona tão frágil que está entre as praias da Vagueira e da Costa Nova, onde de facto o cordão dunar já é tão fino e onde qualquer ruptura tem consequências ambientais dramáticas para aquilo que é a própria ria. Podermos ou não contar com o Porto de Aveiro, acredito sinceramente que sim, mas essa é uma matéria a estudar, a avaliar e a acompanhar, porque, como sabem, depende, e muito bem, da minha colega Ministra do Mar, mas esta é de facto uma zona da costa especial. Nós conhecemos todos a expressão que a necessidade aguça o engenho. Talvez por haver uma necessidade tão grande por a natureza nos criar esta necessidade tão grande, conseguiram também os seus autarcas desenvolver um particular engenho de poder criar condições para gerir este território a partir de uma preocupação muito profunda que têm, e sentimos que é da nossa parte muito interessante, da parte do Ministério muito interessante, poder colaborar e contratualizar convosco via um contrato administrativo, repito, a ser iniciado assim que o POOC esteja concluído. Muito obrigado a todos, era isso que eu queria dizer. Muito boa tarde.